mas acontece. A calma lhe invade, aliviando o estresse. É bom, rola uma vibe, o sentido se aguça. Concentrado, deixo no repeat a produção. Eu vou além das linhas desse verso aqui. Meio sem direção, sem regra, cumpri. Fazendo bem pra mim, muito bem, como sempre. Esqueço todo o resto, permaneço ausente. Às vezes a incerteza toma conta do momento. A inquietação teima em chamar atenção. Será que vale a pena tanta dedicação? E conflitar com uma parte de situação? Será que um dia muda e a gente chega lá? Onde mesmo? No lugar onde se quer chegar. Ser feliz? Isso todo mundo quer, mas nem sempre entrar de sola pro que der e vier. Sei lá, às vezes escrevo o que estou a pensar sem filtrar. E sinto que não posso parar, não vim pra jogar. Não quero nem perder nem ganhar, só quero viver intensamente sem nem pensar. Cansei de programar tudo, tentar adivinhar, ficar na pilha. Energia desperdiçar, vou abstrair ao meu estilo com o pé no chão. Ouvindo um som, um suor escorrendo na mão. Eu vou de ponta a ponta da Itaquera radial. Bom pra respiração, mantenho o alto astral, santa voz. Válvula de escape, funciona muito bem. Organizo o pensamento, só eu e mais ninguém. A solidão por uma hora, silêncio total. A observação aflora o lado racional. Depois tudo volta ao normal, outra vez, novamente. Sempre um novo desafio, outra vez, como sempre.